estrada. Que saudade da estrada, daquela noite no breu. Você não esqueceu, nem eu. Um abraço e desceu as escadas, depois sumiu entre as casas. Já faz tanto tempo, eu sei, mas ainda te sinto por perto. Tão por perto. Tudo era perfeito, os anjos estavam ao nosso lado. Tudo era perfeito. Os anjos estavam ao nosso lado.